Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. Aqui é o Bira. Olá, olá, olá. E hoje estamos aqui com uma playlist muito interessante, muito legal. E bem diferente, né? Sim, uma sugestão do ouvinte, o Fred Walter, que ele pediu pra fazer essa playlist. Então vamos fazer. Ela é um pouco diferente mesmo, né, do que a gente já costuma falar, porque a gente vai contar uma história, a gente vai descrever ela. E é bem legal, a gente sempre costuma falar da trilha sonora de uma história e não da história, né? Pois é, porque ela foi feita dessa forma. Iremos tocar então nessa playlist todas as músicas, né, do Interstellar 5555. O que que é este filme, na verdade? É um filme musical. Ele foi lançado em 28 de maio de 2003 e ele, na verdade, é a realização visual das músicas do segundo disco do Daft Punk, o Discovery. Então, se você for ver o filme, você vai ver todas as cenas, tá tocando de fundo músicas do Daft Punk. E, assim, não tem diálogos, não tem voz de pessoas. É só música e as animações. Isso, exatamente. Exatamente. Então tem clássicos como One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger, Face to Face, né, do Daft Punk. Então é curioso. Ela é uma animação produzida pela Toei Animation com a supervisão do grande e fantástico diretor Leiji Matsumoto, que pra quem não sabe quem é esse cara, ele simplesmente fez o Capitão Harlock, Queen Emeraldas, o Patrulha Estelar, né, o Galaxy Express 999, o Gyaogingan Tetsudou Surinain. Cara, que são clássicos da animação japonesa. Isso. Então, pra quem não conhece esse cara, vai ver uma animação de altíssima qualidade. E pra vocês que querem ver este filme animado, a gente botou na postagem, então, cada clipe de cada pedaço do filme com as músicas ali sendo tocadas no fundo, né? Exatamente. Iremos falar que essa playlist estará cheia de spoilers, né? É assim, na verdade, não é bem spoiler, né? Porque não tem como dar spoiler de música. É, mas vai dar o spoiler do clipe, né? Da história. Né, mas assim, é muito difícil alguém hoje em dia, tipo, ir atrás do clipe, né? Geralmente vai atrás direto da música, com Spotify, essas coisas que facilitam, né? Mas veja um clipe, que você vai ter uma ótima experiência. E é naquela, é antigo pra caramba. Assim. Sim. Já entrou na regra dos 10 anos, né? Então, por favor, né, gente? Então. Você não viu agora, você não vai ver nunca mais. Pois é. E abriu a playlist, tá tocando aí de fundo a One More Time, do Daft Punk. E ela começa já iniciando toda a história, que é o quê? Temos uma banda interestelar, cara, composta por 4 membros. Então a gente vai ver o tecladista, o guitarrista, o baterista e a vocalista, no fim das contas, também. Então, eles são uma banda interestelar, eles são alienígenas, todos têm pele azul. E nesse primeiro clipe, né, que toca One More Time, eles estão apresentando, né, tocando, e todo o público acompanhando essa música, que é muito legal pra eles, se divertindo bastante. Exato. Pois é. E aí, acaba essa parte. Inclusive, essa música é muito famosa, né? Tipo, muita gente conhece, geralmente, só essa música e não conhece as outras. Porque ela meio que estourou, né? One More Time. Pois é. Mas então, acabou aí. E aí, a gente vai começar a nossa playlist pra valer. Que aí começa toda a nossa história. Então, na segunda parte, depois que a gente vê a banda tocando, a gente vê uma força militar, pra ser mais exato. E eles sequestram a banda. Enquanto tá ocorrendo o sequestro dos membros da banda e tudo mais, a gente escuta no fundo a música Aerodynamic. Isso. No fundo não, né? A gente escuta nesse pedaço do filme a música Aerodynamic. Isso, exatamente, cara. Que é bem interessante toda essa parte de animação, né? Então, toda a parte de ação que tem, né? E é legal, como o Seiji já falou, o diretor, ele é um... Se você não conhece, o Leiji lá, ele é um mito da animação japonesa. E você consegue ver altas referências a... Como é que diz? Space Pirates, Captain Warlock. Isso. Battleship Yamato. Você consegue ver muita coisa, né? Tipo, a animação isso. É bem relacionada. Relacionada a isso. Assim, se você gosta de ópera espacial, esse cara é referência. Exato. Então escutem aí a Aerodynamic, né, do Daft Punk, tá? Escutem aí. A próxima parte do clipe, ela vai tocar a música do Digital Love, né? Também do Daft Punk. Que é a minha música favorita desse disco. Ah, eu gosto mais das mais famosas, confesso, né? Do One More Time, Harder, Better, Faster. Isso, mas aí então, nessa parte do Digital Love, a gente apresenta um outro personagem. A banda foi sequestrada, e aí a gente descobre um outro personagem, o herói da história, no caso, né? Um piloto chamado Shep. Ele é acordado, né? De um sonho que ele estava tendo com a vocalista, né? Da banda. E aí ele recebe essa chamada do sequestro, e ele vai perseguir todos esses sequestradores através de um buraco de minhoca. Toda essa perseguição, ele acaba caindo na terra, né? Exato. Então, tem toda essa parte, então, dele tendo esse sonho e essa perseguição, né? Então, a história já tá conseguindo se desenvolvendo mais ainda, né? Exato, ela já tá começando a criar a base, né? Ela já apresentou os personagens. Exato. Já tem uma tramazinha, uhum. E aí a história continua indo. Então, escutem aí, Digital Love. Escutem aí. I'm dancing right beside you, and it looked like Aí já, quando eles estão chegando na Terra, né, eles estão numa facility, como a tradução de facility, numa... Uma base, né? É uma base, e nessa base eles têm as memórias apagadas, se eu não me engano. Sim. E a pele deles muda, eles transformam ele meio que em humanos, né, porque eles parecem humanos já, só que a pele é azul. Aí eles trocam a pele deles pra uma pele, assim, mais clara, né, como white people problems. E eles são controlados mentalmente, se eu não me engano, pelo óculos, né? Isso, exatamente. Ele bota um óculos neles, enquanto tudo isso tá acontecendo, a gente tá escutando a música Harder, Better, Faster, Stronger. Também é muito famosa. Conhecidíssima. Exatamente. O Seiji falou... Provavelmente o Seiji gosta mais dessa, né? Tem cara de... É, eu confesso que sim. E aí a gente tá vendo, então, mais uma parte da trama sendo contada, né? Exatamente. Eles mudaram a aparência da banda e ainda sofreram uma lavagem cerebral. Por quê? Por quê? E ainda estão sendo controlados mentalmente. Não basta só pois isso, é. Né? Por que tá acontecendo isso? A gente vai descobrir nos próximos episódios, né? Próximos capítulos. É quase uma novela, então escutem aí. Exatamente. Harder, Better, Faster, Stronger. próxima parte do clipe vai tocar a música do Christine Dolls. E o que que acontece aqui nessa parte do Christine Dolls? A gente é apresentado o grande vilão dessa história, né? Isso. O cara que mandou capturar essa banda, fez essa abdução e fez essa lavagem cerebral neles, né? Que é um cara que é um empresário musical, e o que ele faz? Ele pega essa banda e agora cria uma banda aqui na Terra, né? Que são chamados de Christine Dolls. E essa banda Christine Dolls, com toda a sua música, se torna extremamente popular aqui na Terra. E a gente vê todo esse crescimento de popularidade, né, dessa banda. Então fique aí com Christine Dolls. Escutem aí. Próxima parte vai tocar a música do Night Vision. Essa banda, eles ganham uma fama mundial, né? Com a sua música, chama a atenção de todo mundo. O pessoal adora, curte eles, né? E assim, eles continuam tocando, só que eles acabam sendo, fazem um controle mental tão forte que eles acabam caindo exaustos também, né? Exato. Tem que trabalhar muito, muito, muito, porque eles ainda estão sofrendo essa lavagem cerebral. Então continuam fazendo as coisas sem a vontade deles, mas estão fazendo, tocando a música e tá ganhando bastante, né? Dinheiro com isso. Inclusive, o vilão, ele me lembra o pai do Lurush. Lurush, é mesmo. Imperador da Britânia, né? Ele é bem parecido. E aí, essa parte da história termina com o nosso herói, o Shep, né? Ele chegando na cidade e descobrindo o que aconteceu com a banda. Então, escutem aí também Night Vision. Música Aí, essa é a parte, é uma das partes mais legais, na verdade, né? A partir daqui, tipo, ele começa a ficar um pouquinho mais emocionante, o clipe, né? É, quando eles estão fazendo um show, eu acho que é no... Eu não lembro se é no Carnegie Hall, tipo, ou se é num estádio de beisebol, eu não lembro agora. O nosso herói lá, o piloto, o Shep, ele voa e começa, tipo, a disparar uns negócios. Eu não lembro se é laser, se é raio, não sei. Em cada membro da banda, né? Pra, tipo, livrar ele do controle mental. Só que ele não consegue salvar a vocalista, Stella. Aí, mas sendo que quando ele tá escapando lá, ele leva um tiro e, tipo, fica todo lascado, assim. Tipo, ele fica mortalmente ferido, né? Isso, exatamente. E tem uma parada legal, porque a gente nem comentou, mas o vilão lá, ele tem dois seguranças, né? Isso, exatamente. Que são, tipo, androides. A gente descobre que eles são androides, assim. Tipo, eu imagino que em 2003 uma revelação dessa devia ser, tipo, muito... Oh. Meu Deus do céu, os caras são androides. Não basta aliens, também temos androides e controle mental. E aí, enquanto tudo isso tá acontecendo, a gente tá escutando uma das melhores músicas também que eu gosto pra caramba, que é Super Heroes, que... Escutem aí, Super Heroes. a próxima parte, a garota, né, a Estela ainda estava sendo controlada quando todo o resto da banda estava livre, e aí ela está numa cerimônia, né, de receber o prêmio de disco de ouro, né, por causa da banda Christine Dolls, que vendeu pra caramba. E aí ela estava lá, do lado do empresário, sendo controlada mentalmente, só que ela é libertada desse controle mental, já que um dos membros da banda ativou o controle e conseguiu libertá-la. E aí eles conseguem todo mundo escapar, né, do controle do empresário, fugindo, né, todo mundo. E tá tocando aí de fundo a música High Life, uma música toda de fundo, né, bem legal, numa cena que já tá mudando toda a parte, né, já tá indo numa reta final, né, nessa história toda, no fim das contas. Isso, digamos. Mas ela tem um plot twist, aguarde. Isso, exatamente. Então, escutem aí o High Life. Aí, na segunda parte, assim, seguindo depois que ela da parte do Golden Record Awards lá, a banda, ela começa a procurar o Shep de volta, né? Porque ele tinha sido ferido lá na duas músicas atrás. Vamos considerar, assim, o timelapse como músicas, não é mesmo? Eita. Então, duas músicas atrás ele tinha sido ferido e agora a banda tava procurando ele. Quando ele se revela pra eles a verdadeira identidade, ele mostra um sonho pra Estela e tudo mais. E eles descobrem que eles são cantores de uma banda interestelar, né? Eles foram libertados mentalmente, mas eles estavam com um amnésia. amnésia, né? Exato. Bloqueio mental. Revelando tudo o que acontece. Enquanto isso, tudo tá acontecendo, a gente tá escutando a música Something About Us. E até aqui, se você ainda não percebeu, todas as... a animação foi feita em relação ao nome das músicas, né? Isso, exatamente. Ela meio que, a partir daqui, ela realmente entrega isso, assim. Tipo, já entrega desde o começo. É, digamos assim que esse disco foi projetado pra essa parte animada, né? Exato. E aí a gente, o nosso herói, ele morre. Exatamente. A gente tem um maior spoiler que você pode ter nessa animação é exatamente que o nosso herói morre. Ele foi mortalmente ferido antes e aí ele morre. A pena. Exato. Então escutem aí Something About Us do Daft Punk. E a próxima parte, né? Então, eles enterraram o chefe, o herói, e o espírito dele subiu, né, pro espaço, virou luz. Enquanto eles estão dirigindo de volta, indo embora, eles encontram a mansão do grande vilão. Eles descobrem a localização, né? Do Imperador da Britânia. É, a localização do grande vilão. E aí, eles decidem ir lá investigar. E está tocando aí a música Voyager, né? Que é viajante, né? Exatamente. A viagem do herói que subiu e a viagem deles, né? É investigar quem é esse vilão que o que ele tá fazendo? Por que ele faz isso, né? Então, escutem aí, Voyager. agora chegou no ápice da história, não é mesmo? Isso. É, enquanto eles estão invadindo a mansão, eles descobrem que o vilão da nossa história, o Imperador da Britânia, ele vem sequestrando músicos, tipo, de vários mundos, porque ele tem que juntar 5.500 e poucos discos de ouro, né? Um negócio desse assim, eu não lembro, acho que é 5.000 discos de ouro. 5.555, por isso... Exato, olha aí. O clipe chama Interestelar 555, 5.555. Exato. Com isso, ele vai conseguir dominar o universo. Então, o vilão captura os nossos músicos e tenta sacrificar a vocalista pra completar o ritual, né, de 5.555 discos de ouro, mas ele falha na hora que ele vai jogar o disco. Onde ele vai jogar o disco mesmo? No... Ah, numa espécie de abismo, não era, né? É, tipo de um abismo, né, um negócio assim. É. Aí ele vai lá e cai no abismo. É, porque os outros atrapalham, né? Exatamente, no clipe você vê tudo isso. E enquanto tudo isso está acontecendo, você está escutando Veridis Quo, que eu não gosto muito dessa música no... É a minha menos favorita, assim, no clipe todo. Ela é muito de fundo, né? É, na verdade eu acho que ela passa meio despercebida, porque você fica tão intrigado com o que tá acontecendo, né, quando você acompanha tudo certinho, que ela passa despercebida comparada às outras. É verdade. Então, escutem aí, Veridis Quo. E uma outra parte agora que tá acontecendo é que, já que eles conseguiram frustrar os planos, né, do vilão, agora eles precisam recuperar, né, os discos de memórias, né, todo mundo. Já que os outros membros de outras bandas também sofreram isso. E o que que eles fazem? Eles vão viajar agora para até a empresa musical do vilão, né? Lá eles encontram seguranças também. Enquanto eles tentam escapar, um dos membros da banda, ele é atingido por um guarda, né, com uma arma de choque, né, sua pele acaba voltando ao seu estado natural de pele azul. E o pessoal fica intrigado. Quem é esse cara? O que tá acontecendo? Então, a gente tem toda uma parte de revelação. E a música chama Short Circuit. Curto circuito. Olha que interessante. Tem a parte elétrica, isso, né? Essa parte de choque tá acontecendo. Também é interessante. Essa parte do filme, do clipe. Vejam. E escutem a música Short Circuit. Escutem aí. Aí a gente vai em seguida para a próxima parte, que é uma parte bem curtinha, na verdade, que é quando as autoridades, né, a lei, os homens, encontram a nave do Shep, né, que é o nosso herói, que morreu anteriormente há 4 músicas, uhum, e montam uma operação para devolver a banda pro seu estado normal e levar eles de volta pro planeta deles. A música que toca nesse pequeno período é a Face to Face, que... é uma música legal. Sim. Mas eu não tenho muito o que falar dela. Eu acho interessante nessa parte mostrar a humanidade boazinha, né? Porque isso, eles descobriram que existem alienígenas e vamos mandar eles de volta, fazer todo um esforço coletivo pra que eles viajem de volta pro planeta deles, né? A gente sabe que não ia acontecer. Eles iam ser mandados para 51 e serem secados, né? Porque... é, mas você vê todos os cientistas ali ajudando. Ah, eles conseguiram voltar pro espaço. Ah, maravilha. É. Tá legalzinho. Essa parte é bonitinha, vai. Bom, mais emocionante. É, exato. Mas tá aí, então, Face to Face, né? Escutem aí. Para fechar esta playlist, iremos tocar a parte mais longa, né, de todo o disco, todo o álbum. Exato. Inclusive, o nome da música é exatamente isso. A música é o Too Long. É muito grande, cara. Muito grande. Muito grande. E o que acontece em toda esta jornada? A gente vê, então, toda o pessoal voltando pro buraco de minhoca. Eles voltando agora para a região, né, do espaço. E durante essa travessia do buraco de minhoca, aparece o espírito do vilão tentando atacar a nave. Só que o espírito do herói, ele aparece e luta com o espírito do vilão e acaba libertando, né, a nave. Ele acaba vencendo. E aí a gente vê a banda retornando pro planeta natal deles, todo mundo feliz, e a estátua do herói, o Shep, é erguida. Isso. E uma última revelação também, a gente vê que, na verdade, toda essa história é, na verdade, todo o sonho de um jovem garoto, que ele estava escutando o álbum Discovery do Daft Punk, com todas as músicas tocando, ele imaginando todos esses acontecimentos. Olha que bonitinho. Olha que legal, cara. Então é muito legal ver toda essa história grandona do Daft Punk sendo apresentada em forma animada, produzida pelo Leiji Matsumoto com a Toei Animation. Ficou uma obra de arte muito boa. Vejam, é demais. Exato. Todos os vídeos, já falei, estão com links na postagem. Exato. Vejam, eu indico assim, não só escutem, vejam o clipe, pra você que gosta de animações antigas e tudo mais, pra você ter algo pra conversar, que é diferente, né? Porque assim, eu e o Seja, nós somos massa velha, a gente gosta de Space Opera. Ah, é? Então, pra gente é muito legal, e tipo, ele, como eu falei com o Seja, ele é antigo, 2003, sendo que não é uma animação datada, sabe? É uma animação muito boa. Eu lembro que eu tinha visto no Toonami, cara, boa parte dele. Olha aí, e sem contar que os plot twists são muito bem alocados, sabe? Você consegue enxergar tudo direitinho. É corrido porque é bem curtinho, mas o final é muito bom, porque no final você tem recapitulação dos episódios, né, das partes mais importantes, você tem a volta do herói, você tem o plot twist final dizendo que, tipo, nada aconteceu. Cara, é muito legal, assim. Pois é. Então, vamos terminar essa playlist, né? Muito obrigado, galera, por terem escutado até aqui. Mandem mais sugestões de playlists que a gente possa fazer. E é isso, então. Valeu, Tenshi. Valeu, pessoal. Valeu, Seiji. Até a próxima. E fique aí com o Chulong, né? Falou, galera. Tchau, tchau. Exatamente. Falou. E escutem aí. Too long, too long, too long, too long, and much too long. I feel it coming on, the feeling's getting strong. It's long, and much too long. I feel it coming on, the feeling's in my bones. It's too long, been much too long. I feel it coming too on, long. The feeling's getting strong. It's too long, been much too long. I feel it coming too on, long. The feeling's in my bones. Too long, can you feel it? Too long, can you feel it? Too long, can you feel it? Too long, can you feel it? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. At last, the long wait is over. The weight is off my shoulders. I'm taking all control, yeah. My mind is set so free. I'm where I want to be to get the best of me. Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long, I feel it coming on, the feeling's in my bones.